ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos que vamos, até as 14 horas, sempre com a sua participação por aqui. Você manda o seu recado, participa comigo pelo 991248325 ou 992042222. Vou lembrando você que mais uma vez, dois recadinhos rápidos, né? Acabou de chegar na loja A Dica, aqui de Guaranésia, o enfeites de decoração para esse Natal, tá? Tudo para decorar a sua casa, seu escritório, seu comércio. Tem pisca-pisca, festões, árvores, bolas, guirlandas, estrelas, bandejas, toalhas de mesa, embalagens, laços e muito mais na Dica aqui de Guaranese. Claro, com aquele precinho de sempre, né? Precinho especial que você já está acostumado lá na loja A Dica. Outro recadinho que eu tenho que passar para você é que a Rojão Autopeças, né? Que agora está sob nova direção, já está funcionando lá. Na semana passada eu havia falado para vocês que durante essa semana que passou já estaria pronta e instalada a maquininha, né? Que aceita cartões de crédito, a maquininha da Cipag, lá de outro parceiro nosso do Sicoob. Então já está instalada a maquininha, o pessoal já está aceitando cartões lá na Rojão Autopeças. Amanhã, domingo, atendimento até o meio-dia, e no feriado aí do dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, também atendimento até às 12 horas, até o meio-dia. Falei agora há pouco aqui com o artista Henry Vitor, e agora vou falar com outro artista, primeiro com Felipe Nardi Laudade, que ontem, você fazendo um show lá no Dona, com Dona Zé, né, Felipe? Então, surgiu a oportunidade da gente nos encontrar mais uma vez e fazer um forrozinho. Tivemos lá no Boteco Santa Fé, em Guaxupé, fazendo uma noite bem bacana. Dona Zé tá de volta, então? Forte, firme? Ah, não digo que está de volta, mas a gente que é do meio sempre tem aquela vontade de... Tem uma recaída? Tem as recaídas, né? E conforme vão surgindo as oportunidades, você mesmo fez o convite pra gente estar na festa de Santa Bárbara, para que a gente possa colaborar também e matar a saudade daquele forrozinho, daquela época boa em Guaranésia, daqueles bailes que o pessoal dançava a noite inteira. Então a gente, na medida do possível, vai fazendo também. O Felipe, desses 300 e... quantos votos? 300 e... 9. 309 votos. Muita gente aqui ainda votou no Felipe da Dona Zé? Acredito que sim, né, Antônio Cláudio? Eu acho que na primeira eleição minha, que eu tive... Mais evidente, 300 né? votos, ainda Dona Zé na ativa. Acho que muito da popularidade alcançada nas urnas foi por conta mesmo da banda. Depois a gente conseguiu ir solidificando e ramificando o trabalho da gente como vereador, seja legislando, seja fiscalizando, seja atendendo as pessoas no dia a dia lá na Câmara, e o nome da gente passou a ser conhecido, passou a ter uma credibilidade como Felipe político, né? Não só o Felipe da banda Dona Zé, mas sempre tem aquelas pessoas que conhecem a gente daquela época. Eu anotei aqui em 2008, 300 votos. Em 2012, 295, né? Sim. E em 2016, 309 votos. Aumentou o número de votos. É porque o vereador ficou mais experiente, se tornou um melhor vereador. Dá para analisar, porque a diferença é muito pouca, é a mesma média. Né? Eu mantive essa média de 300 votos nas três eleições em que Mas tive esse oportunidade. Esse aumento de votos no momento em que os políticos que estão aí estão sendo duramente criticados. Deve a quê? Trabalho. Eu sou uma pessoa, Antônio Cláudio, até estava ouvindo aqui o meu amigo e professor Natal, eu sou uma pessoa que estou na política por paixão. Eu gosto de estar na política, eu tenho dois diplomas, vamos dizer assim, sou formado em História, sou formado em Direito, ainda não estou atuando como advogado, não tirei minha carteira do OAB, estou há 8 anos na política por paixão, por gostar. Poderia ter aí dedicado somente à minha vida particular, sou servidor também do Departamento de Esportes do município e me afastei pela prerrogativa do cargo que tenho para me dedicar à política. Então eu acho que a gente que está em Guaranésia, que teve oportunidade de repente fazer uma faculdade fora, de seguir uma carreira profissional fora e que escolheu morar e ficar na nossa cidade, e assim construir família. Tenho a minha esposa Lígia, minha filha Alice, que manda um beijo para as duas que estão me ouvindo. Eu acho que a gente tem que se dedicar às causas da cidade. E eu sou um apaixonado por Guaranés, um apaixonado pela política do bem, fico muito satisfeito quando consigo alguma coisa para a cidade, quando consigo, de repente, chamar a atenção do executivo para algum projeto, alguma coisa, ou então fiscalizar de uma maneira séria e responsável. Então, eu acho que muito se deve a isso. Mas então, a partir de hoje, você é um político profissional, Felipe? Você deixou essas duas carreiras de lado? Não. Eu acho que são. Você é um cara que vai se perpetuar aí na política guaranesiana? Não, eu acho que são fases, né, da vida da gente, e as oportunidades que nos são dadas através do voto da população. Mas já estamos aí, devo voltar ao meu trabalho no Departamento de Esporte no início do ano que vem. Vou fazer o meu ofício solicitando o retorno ao trabalho, e também estou me dedicando aos meus estudos, a fazer a prova da OAB para seguir uma carreira jurídica, que é uma coisa também que eu tenho paixão e também que dá para atrelar a política, inclusive no exercício do mandato, né? A minha faculdade de Direito muito contribuiu. Ajude muito para com a minha atuação, né? Seja na área de fiscalização, seja na área de legislar, de interpretar um projeto, né? De fazer uma boa leitura do que de repente é aquela mensagem que o projeto de lei pretende nos trazer. Então eu acho que dá pra gente atrelar ambas as coisas. Então, até cantar um pouquinho de vez em quando. Então a carreira do Felipe teve um começo, está tendo um meio e vai ter um fim. Carreira política, eu digo. Não agora, né? Não, claro, pretendemos solidificar mais ainda o nosso trabalho, quem sabe alçar novos voos, né? Eu acho que a gente que está aqui, e se tiver oportunidade através da população, nós vamos aí. Quando eu digo ter um fim, gente, não é na próxima eleição, não. A gente sabe que o Felipe ainda tem muita lenha para queimar aí no político. 36 anos. Com 80 anos você ainda vai ser um político? Não, né, Antônio Cláudio? Aí não, né? Eu vou ter meus netinhos, né? Aí não. Mas já vai ter desistido da política há muito tempo. Você que vai estar na política mais o quê? Mais uns 8 anos, 12 anos? Ah, não sei, mas eu gosto muito, Antônio Cláudio. Eu tenho satisfação, sinceridade. Eu gosto demais, eu sou uma pessoa que me dedico, vou todos os dias à Câmara Municipal, sim, atendo a população com o maior prazer do mundo, até porque é a nossa função, né? E enquanto puder, a gente vai sempre, às vezes nem sempre como candidato, né? Mas de repente assessorando em alguma campanha, ajudando de alguma forma, ocupando alguma função na administração, alguma função de direção, alguma coisa nesse sentido. A gente gosta muito e desde de adolescente eu sempre participei, né, de movimentos estudantis, de jogos escolares, de gincanas culturais que até então aconteciam na cidade, sempre liderando alguma coisa, sempre participando. Então, eu acho que essa questão de liderar, de estar participando das coisas, sempre foi nato a minha pessoa, ao meu jeito de ser, e tá no gosto, sangue mesmo. Tá no sangue. Gosta mesmo. Gosto, sim. Você ficou de alguma forma frustrado aí por não estar disputando nessas eleições que passaram um cargo de vice-prefeito, ou quem sabe até um cargo de prefeito? Porque se cogitou muito o teu nome, né? Sim, inclusive tive a oportunidade de colocarem meu nome nas pesquisas, fui bem avaliado pela população, o que deixa a gente bastante satisfeito, mas a política é momento, a gente tem que saber entender o momento, fazer uma análise da atual conjuntura política da cidade, onde a gente notou que a população clamava demasiadamente por melhorias na questão da saúde, por um tratamento mais humanitário na administração, né? Não só fazer somente gestão, mas ter aquele carinho especial para com a população. Fato este que fez com que eu apoiasse o Laércio para prefeito, e acredito que esse tratamento, esse diferencial para com a população, ele vai conseguir fazer. Mas frustrado não, a gente fica feliz, pelo contrário, a gente fica feliz de ser lembrado, de mostrar que o trabalho da gente está sendo reconhecido, que o trabalho da gente é bem feito, mas oportunidades não faltarão. Ainda sou jovem, a política no país como um todo passa por um processo de renovação política, né? De novos valores, de novas lideranças, movimentos sociais que a gente percebe a toda hora nas redes sociais, seja de grupos de direita, seja de grupos de esquerda, de jovens que estão realmente se envolvendo e se importando com a política, assim como acredito que em Guaranés, aos poucos também, essa consciência política está amadurecendo cada vez mais entre os nossos jovens. Mas vai chegar um momento que você vai ter que subir um degrauzinho nessa política. Sim, sim. É, daqui 4 anos? Quem sabe, vamos trabalhar para isso. Pretendo trabalhar, intensificar mais o meu mandato. 3 mandatos como vereador já está de bom tamanho. Não digo, né, que nunca mais serei ou que não serei candidato, porque tudo depende do político ter a inteligência de analisar a conjectura política do próximo pleito, quem serão os candidatos, né? Porque é muito difícil a eleição para vereador, né, Antônio Cláudio? Eu acho que é a eleição mais difícil dos cargos eletivos no país, é a de vereador, porque o deputado concorre com muita gente, mas um deputado em Minas Gerais, por exemplo, tem 853 municípios para ele buscar votos, fazer a sua campanha. Agora, uma campanha de vereador, são mais de 100 candidatos numa cidade como Guaranésia, uma população não tão grande assim, e pessoas muito próximas a gente, às vezes até da família da gente, que se lançam candidatos. Então é uma eleição muito difícil. De amigos, sim, né? Sim. Então você tem que ser inteligente ao ponto de analisar daqui 4 anos, sentar e falar, é viável ou não, tenho chance ou não, conseguir manter uma base de apoio, acima de tudo, conseguir fazer um bom trabalho, ser transparente, ser eficiente, tudo isso faz parte de um conjunto que a gente tem que analisar para ser um candidato a vereador ou para tentar dar um passo mais alto, que também não basta só ser popular, né? Você tem que ter apoio também de vários setores da sociedade. O apoio que do seu, eu acredito, talvez eu esteja errado, vem muito do grupo de que também apoia os democratas, não é? Muitos dos eleitores do Felipe Nardi Lealdade vem da parte, vamos dizer que da parte mais central de Guaranésia, que apoiam o grupo aí dos democratas, talvez do PSDB também. Fica meio difícil, Felipe, brigar por esses votos, já que você é o candidato que naturalmente o eleitorado maior do seu prefeito é da outra parte da cidade? Então, Antônio Cláudio, é complicado para você? Não é, e até um fato é curioso, vamos dizer assim, vamos analisar essa questão dos votos que eu tenho. Normalmente, não é que é assim, a gente não sabe também como o cartório eleitoral distribui a população nos colégios eleitorais. Mas nas 3 eleições em que disputei, eu tive votos de uma forma proporcional, igual, em todas as urnas do município. Então você pega a mesma média. Um colégio eleitoral como o do Colégio Dom Inácio, que esse ano a eleição ocorreu no Olavo. Eu tive 70 votos lá, onde supõe-se que é uma outra, a parte do Bom Jesus, do Renovação, da Vila Cruzeiro, da Vila Lopes, que votam lá. Pela minha linha de raciocínio, não seriam os seus eleitores. Isso, pela sua linha. Já pela minha, por exemplo, eu tinha um trabalho solidificado na Vila Lopes e na Vila Cruzeiro, que são os R$250 mil que proporcionou o recapeamento daqueles 2 bairros. Então, tive votos naqueles lugares. Tem um grupo de amigos, por exemplo, do bairro Renovação, que acreditam no meu trabalho, que confiaram no meu trabalho e que votaram para mim. Tem um outro grupo de amigos daquela turminha de futebol, desses grupos de WhatsApp, o pessoal que tem oportunidade de conhecer a gente de perto. E aqui embaixo também, você vê, essa eleição nós tivemos o doutor Donizete, que foi eleito, que teoricamente seriam estes votos do Democratas, né? Sim. Eu acredito que meu voto é ramificado. Eu tenho pessoas que a grande maioria dos meus eleitores nesta eleição, sem sombra de dúvidas, apoiaram o Laércio. Apoiaram o Laércio. Na eleição passada foi acho que foi mais pau a pau, mas nessa a grande maioria confiou seu voto ao Laércio. Mas fica um pouco estranho, né? Você chegando para pedir voto numa casa que você sabe que o pessoal apoia o outro prefeito como é o seu. Fica, mas a experiência e a maturidade política que a gente vai adquirindo ao longo do tempo nos ensina que a gente tem que sempre respeitar a opinião e o voto do eleitor, né? A gente vai, pede o nosso voto para vereador, demonstra o nosso posicionamento, o lado em que estamos, o prefeito em que apoiamos, o porquê acreditamos nesse prefeito, e a pessoa tem o livre-arbítrio, o voto secreto para fazer a escolha que melhor lhe convir. E assim eu tenho sempre pautado as minhas campanhas, com respeito a todos, de maneira transparente, eficiente. Faço um trabalho muito intenso nas redes sociais, sempre procuro prestar contas das coisas que fiz, dar margem para as pessoas também cobrarem a gente, perguntarem, questionarem. Então eu acho que é assim que eu conduzo e acredito, não, os números mostram, né, se fizermos uma análise das urnas, de que até em Santa Cruz da Prata, que também já tenho conquistas lá, né, que é a verba do velório da Pratinha, até em Santa Cruz da Prata sou lembrado pela população, tenho o voto da população da Pratinha, Coab, tenho grandes amigos na Coab, Vila Nunes, Novo Horizonte. Meu voto é, graças a Deus, é bem ramificado. O Gil, vá lá, Felipe, admiro muito seu profissionalismo, seu comprometimento. Obrigado, Gil Franco, um grande abraço, meu amigo. César Ferreira, boa tarde, Antônio Cláudio, gostaria de parabenizar aí o César Ferreira, não, César vereador. Boa tarde, Antônio Cláudio, gostaria de parabenizar o Felipe por mais essa conquista. Um abraço, César, grande companheiro, vereador. Carlinhos, oi, Antônio Cláudio, manda um abração aí pro meu amigo Felipe, tamo junto sempre, ótima tarde. Valeu, Carlinhos, um abração. Carlos Donson, grande amigo também, uma pessoa muito bacana de se conversar. Parabéns, Felipe, você é merecedor de tudo isso, Deus te abençoe sempre, grande abraço. Giovana Parreira. Amém, Giovana, brigadão, viu, pela força. Boa tarde, Antônio Cláudio, sou Andréia, mande um abraço aí pro Felipe, parabenize pela eleição. Obrigado, Andréia. Lígia, a esposa. Opa. A Ivone, João, Adélia, Moacir, o pessoal tá te parabenizando. Viu? Obrigado, e fiz só uma boquinha no almoço lá para vir para cá, guarda um Marmitex para mim. Guarda um pouquinho aí. Martins Son também tá te parabenizando. Oi, tio Martins, um grande abraço. O Cláudio também tá te mandando aqui os parabéns pela eleição, viu? Obrigado, Cláudio. O Felipe, primeiro mandato, aprendeu muito. Sim, esse demais. Segundo mandato, com certeza também aprendeu e já ensinou um pouquinho para os que estavam chegando, e esse terceiro mandato? Como é que vai ser o Felipe nesse terceiro mandato a partir de 2017? Eu acredito que a mesma postura, né? Temos uma Câmara renovada, né? Pessoas que já passaram por lá, outras que não passaram, mas a minha postura é a mesma. Não digo de independência política, de independência de opinião mesmo, de votar os projetos com a convicção que eu acredito que devam ser votados, nem sempre anuir com as coisas porque grande parcela dos vereadores vão anuir. Eu nunca tive essa postura. Sou companheiro e quero ser companheiro de todos os vereadores que lá estarão. A experiência que a gente adquiriu vai fazer com que a gente continue cobrando, né, do prefeito eleito, que ponha em prática o seu plano de governo, que o execute. Mas vai ser uma cobrança um pouquinho menor? Então, Antônio Cláudio, até esses dias eu estava conversando com os amigos. Eu fui eleito pela situação, né, pela primeira vez. As outras duas fui eleito pela oposição. E nunca me considerei de oposição ou situação. Eu acredito que eu sou situação, e todo mundo tem que ser, naqueles projetos que vão de encontro aos reais anseios, às reais necessidades da população. Agora, projetos que demandam, por exemplo, uma questão de criação de cargos, de mexer na estrutura organizacional da prefeitura, eu acho que são coisas que têm que ser conversadas com a sociedade, com os nossos amigos, com a população, sentir antes de sentir a intenção do prefeito eleito, sentir o que a população acha deste tipo de projeto. E assim vou tentar me comportar como venho me comportando há algum tempo. Acho que você foi um vereador de oposição, realmente. Sim, voltando, perdão, ao assunto. E aí, quando a gente se coloca como oposição, de repente a gente se coloca contra ou cobrando alguma coisa que de repente se prometeu e não cumpriu, como é a questão do transporte dos estudantes universitários. Sim. Em que cobrei severamente o João Carlos nos 8 anos, e pode ter certeza que dia 2 de janeiro vai estar chegando um ofício nas mãos do Laércio, de autoria do vereador Felipe, cobrando que ele conceda o transporte aos universitários, que ele inicie os estudos. A cobrança, quando a gente consegue ter o feedback do prefeito, de repente ser atendido no gabinete, ter uma conversa pessoal, que a cobrança não necessite ser através de um ofício ou de repente, quando não respondida satisfatoriamente esse ofício, a gente dá publicidade nas redes sociais dessa cobrança para que consiga, porque o que é o grande lance para mim de um Facebook, por exemplo, quando eu torno público alguma cobrança, é fazer com que a população entenda o que está acontecendo e me ajude o prefeito a cobrar o prefeito, a resolver aquele problema. Então, o grande lance de utilização das redes sociais para o vereador, ao meu ver, é esse. Só que, quando você tem o feedback do prefeito, e espero ter com o Laércio, eu vou levar o problema a ele. E a gente espera que seja resolvido. Se não tiver, a gente tem que fazer a cobrança de outras formas. E eu acho que é assim que tem que ser, com respeito, com essa questão severidade. Que você falou do transporte aí dos estudantes mesmo. Hoje já teve alguém que perguntou aqui pro Natal, e o Natal falou que, claro, está no plano de governo, que vai fazer de tudo para realizar, para colocar isso em prática, mas não garante que seja agora em 2017. Não dá para garantir isso. Se o transporte de estudantes não surgir em 2017, o Felipe vai estar lá cobrando? Nós vamos cobrar. Eu acho importante ter sempre, se um dia eu for prefeito, tiver a oportunidade de ser prefeito, eu gostaria de ter duas coisas. Primeiro, um jurídico na prefeitura competente para me dizer não. Porque para falar sim tem muita gente, né? Porque quando você torna prefeito tem muita gente que quer te agradar. Então eu acho importante você ter uma pessoa para te falar não. Esse é o principal ponto. E o segundo, de ter uma câmara de municipal, uma câmara de vereadores, extremamente vigilante e que cobre os atos do prefeito, que o fiscalize, que o lembre das promessas de campanha, do seu plano de governo. E eu acho que para o Laércio vai ser salutar isso, essa cobrança, de lembrar, ó, Laércio, a questão do transporte dos estudantes, você prometeu, vamos tentar cumprir. Esse tipo de cobrança eu acho que é boa e saudável para qualquer prefeito, não vejo problema nenhum nisso. Quando o transporte de estudantes se tornar uma realidade, vai ser uma conquista do Laércio ou vai ser uma conquista do Felipe? Uma conquista dos estudantes que há muito tempo pleiteiam. Eu tenho um caso, a gente, por questão ética, não vou citar nomes, de pessoas que me procuraram. Uma menina que estuda no Unifeg, em Guaxupé, ela tem um desconto considerável e tal. O salário que ela ganha, de família humilde, tudo, o salário que ela ganha, dá exatamente para ela pagar a mensalidade do curso. Só que ela não tem o dinheiro para pagar o transporte. E a gente sabe que essa falta desse dinheiro para pagar o transporte pode fazer com que ela pare de estudar. Ela parando de estudar, perde ela e perde Guaranésia de não ter uma mão de obra capacitada, uma mão de obra formada. Então eu acho que esse tipo de benefício, a conquista é dos estudantes, a execução é do prefeito e a cobrança, por que não dizer, né, é do vereador. A gente faz o quê? 7, 8 anos que bate em cima dessa tecla, que faz baixos assinados, que torna públicos os baixos assinados, que dá a cara a tapa, né, Antônio Cláudio? Porque esse tipo de tema, às vezes é melhor você ficar quietinho. Se o prefeito não fizer, ele não fez, mas também você não bateu ou não demonstrou e você não se desgasta, porque a população às vezes deturpa muito a função do vereador, né? Fala, ah, o vereador lá prometeu o transporte dos estudantes, mas o vereador não promete, ele promete lutar, ele promete cobrar do prefeito que conceda o transporte. Então, é um assunto que às vezes tem até o lado negativo da cobrança, né? A pessoa confia que você vai conceder esse transporte, enquanto que não cabe a você concedê-lo, né? Mas quando um projeto é conquistado, muitos vereadores se aproveitam desse projeto conquistado para se promover, Felipe. Sim, Você mesmo, toda vez do jogo. Que você vem no programa, fala do asfalto que você conquistou. Sim. Lá para Vila Cruzeiro. Né? Eu tenho muito cuidado para divulgar, por exemplo, recursos de deputados. No meu material de campanha, por exemplo, se você observar, eu trabalho com o deputado Antônio Carlos Arantes e com o Renato Andrade, que ficou na suplência para deputado federal e toma posse agora dia 2 de janeiro. As conquistas junto ao deputado Renato Andrade, que é o asfalto da Vila Lopes, Vila Cruzeiro, é uma conquista do vereador Felipe, que é a única pessoa que o apoia, ocupante de cargo público, e de um grupo de pessoas que o apoiaram na eleição. Já as conquistas do deputado Arantes, vocês podem observar no meu material de campanha, eu sempre coloco que a conquista foi do vereador Felipe junto a um grupo de políticos que o apoiam. Porque por trás do apoio ao Arantes, não é só o vereador Felipe, é o vereador César que o apoiou, é o vereador Laércio Garçom, é o vereador Antônio Carlos Pitondo. E o político sobrevive de, de emendas, de legislar, de fiscalizar, enfim. É, quem não é visto, não é lembrado, né? Então a gente tem que fazer por levar as nossas informações à população. Tiago da Prata, seu companheiro aqui a partir de 1º de janeiro, como integrante da Câmara, está te mandando um abraço. Um grande abraço, Tiago. É, tenho certeza que nós vamos bater um bolão lá na Câmara. A gente é jovem, pensa igual, né? Tem projetos bacanas para a cidade, principalmente para Santa Cruz da Prata, onde o Tiago já fez um trabalho com as crianças muito bacana lá. Um abração e obrigado, Tiago. É, parabéns, Felipe. Aqui é Eliette, tudo de bom. Que Deus continue te abençoando nessa nova etapa. Amém, Eliette. Muito obrigado. João Sebastião também está te parabenizando aqui pelo trabalho, viu? Pela eleição. Obrigado, grande professor João Sebastião, pessoa que muito admiro, e sempre que a gente tem oportunidade, tá escutando alguma palavra, algum conselho do João, é sempre muito bem-vindo. Uma pessoa realmente iluminada e uma família muito amiga da gente. Um abraço para Mônica, para Rosa. Parabéns, Danilo. Felipe, pela pessoa que você é e por tudo de bom que você está fazendo por Guaranésia. Que Deus te abençoe sempre. Lourdes, abraços. Obrigadão, Lourdes, um grande abraço. É, Valtinho Pedreiro, tá bem? Tá te mandando aqui. Parabéns, Felipe, muito sucesso com a nova Câmara. Estamos todos juntos. O que você está esperando dessa nova Câmara que chega aí com 9 novos vereadores, né? Sim. Um abraço pro Valtinho, que vou fazer aqui uma brincadeira, que construiu a minha casa, e espero que juntos agora, como vereador, possamos construir uma Guaranésia cada vez melhor. Guaranésia está muito ruim? Não tá não, Antônio Cláudio. É. Eu acho que a gente tem que, para falar de Guaranésia, a gente tem que analisar a região e o país como um todo, né? Os problemas são muitos em diversos setores, em diversas prefeituras. Existe um grande número de prefeituras que não vão conseguir arcar com os compromissos de final de mandato, com folha de pagamento, com 13º. Guaranésia é uma cidade atípica, uma cidade que foge à regra, né? Uma cidade bem gerida financeiramente. Falhas existem, como existem em outras prefeituras também, mas vai do olhar de cada prefeito, né? O João Carlos fez uma gestão, acredito eu, mais técnica, mais segura, mais empreendedora, no sentido de construir algumas coisas, até porque a cidade carecia, né, dessas construções. Você pega um poliesportivo que estava parado, um centro cultural. Já o Laércio vai ter a oportunidade de pegar a casa arrumada e conseguir dar uma visão para o lado social, uma atenção maior na saúde, coisas que também, falando ainda da cobrança, cobrei muito no meu mandato, né? Essa questão dos exames que estão nas filas de espera da prefeitura, das consultas, das cirurgias eletivas, a gente sempre cobrou mutirão disso ou daquilo, de repente de não cortar, né, gastos de um lado ou de outro, mas de enxugar uma despesinha aqui e possibilitar que alguma cirurgia seja atendida. Que eu que vou todo dia na Câmara, eu recebo, Antônio Cláudio, na média de 2 ou 3 pessoas por dia. Até estava brincando que das 3 que recebo, 3 são reclamações de saúde. Claro. Aí depois brinquei e falei, não, são só 2, porque sempre vai uma reclamar de trânsito, de lombada, que é uma lombada que está faltando aqui, uma placa que está faltando ali. Então eu acho que o Laércio vai ter essa oportunidade, com a casa em ordem, de dar essa visão social, essa visão humanitária na saúde. Não que foi mal feito o trabalho, mas que faltou, apesar dos números orçamentários mostrarem que a obrigação constitucional do prefeito é gastar do orçamento 15% em saúde, João Carlos sempre gastou mais do que 15%. Aí até um pouco contradizendo o que o professor Natal disse com relação à saúde, que tem que se gastar. Eu acho que tem, mas eu acho que falta gestão na saúde. Você pega a questão de um médico regulador. Nós temos que ter, que até então, com o falecimento do saudoso André Perocco, que é meu tio, nós não temos um médico regulador para avaliar os pedidos que os médicos fazem, para fazer um controle disso, de repente uma questão de estoque, isso aqui. Então eu acho que falta, sim, acho que falta, porque saúde, se você fizer gestão e profissionalizar, você não vai ter reclamação, você não vai ter, a pessoa não vai ter necessidade de falar assim, eu quero conversar com a secretária de saúde, porque ela vai chegar, ela vai ter uma triagem, o pedido dela vai ser protocolado, vai ter seguimento. Agora, o que acontece, eu sei de casos lá que tem pessoas esperando um pneumologista desde 2013, entendeu? E sem esse feedback da administração de ligar, falar, ó, você tá na fila de espera, vai demorar mais um pouquinho, entendeu? Então eu acho que muito o que a população quer é isso, é esse tratamento, é esse atenção, carinho, essa atenção, entendeu? Eu acho que isso falta. Boa tarde, Antônio Cláudio, parabéns pelo programa, e parabéns ao Felipe pela sua reeleição, desejando sucesso na próxima legislatura. Abração do ouvinte João Fernando, vereador eleito em Goxupé com 1.174 votos, né? Esse é um grande amigo, uma pessoa também que a gente tem que se inspirar, uma pessoa ética, uma pessoa responsável, uma pessoa que faz um grande trabalho em Goxupé. E um grande amigo nosso de Guaranese. Parabéns, Felipe, um grande abraço. Cleide Brito Nascimento também está te parabenizando aqui, viu? Um abraço, Cleide, um abraço, Ulisses, um abraço às meninas, um pessoal da Fazenda Catitó, meus grandes amigos. A gente também tem amigos, Antônio Cláudio, na zona rural também, o pessoal que acredita e confia no nosso mandato, que demonstra que a gente tem o voto ramificado, vamos dizer assim, né? Zilda de Souza está te parabenizando, Ednilson Rodrigues Chaves também está te parabenizando, saudações corintianas, dizer aqui. Um abraço, Zilda, obrigado, Palitinho, um grande abraço. Eu vou fazer um intervalo comercial e na volta você responde a pergunta que eu fiz e não deixei você responder, é o que você espera da Câmara, né? Ah, perdão. Mas sim, eu que não deixei você responder. Vou fazer um intervalo em comercial e voltamos já. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua pássaro da Ilha FM, hoje recebendo aqui o vereador eleito aí para o terceiro mandato, Felipe Nardi Laudade, Aline Fernandes. Parabéns, Felipe. Obrigado, Aline, um grande abraço. Antônio Cláudio, manda aí meus parabéns para o meu amigo Felipe. Tô junto com ele, sei da sua preocupação com o município. Boa tarde, é o Júlio, vereador Júlio. Ô Julião, um grande abraço para você e para toda a família, pro teu filhão. Valeu, um abraço aí pro meu amigo também, Júlio, grande Júlio, lá de Santa Cruz da Prata, né? Nelson Donizete Ramos, boa tarde, Antônio Cláudio. Manda meus parabéns aí pro Felipão. Obrigado, Nelson. Em breve acho que também estarei te dando os parabéns, né? Que o teu Palmeiras deve ser campeão, meu brasileiro, e meu Corinthians não deve rapar nada, mas meu irmão é palmeirense, você é um amigo, é também, então o título estará em boas mãos. Ô, Felipe, responda para mim, por favor, a pergunta que eu fiz lá, depois eu acabei fazendo outra pergunta, sim, e não sim, deixei você responder. O que você espera dessa nova Câmara com 9 novos vereadores? Sim, eu espero, Antônio Cláudio, primeiro, que seja uma Câmara transparente e eficiente, no sentido de prestação de contas e de publicidade dos atos das coisas que acontecem na Câmara. Espero que a mesa diretora continue com o jornal da Câmara, que é entregue de 3 em 3 meses na cidade, que volte a levar às rádios o boletim informativo aos finais de semana, que continue a transmissão das reuniões e que realmente dê mais publicidade aos atos do Legislativo. Espero também uma Câmara fiscalizadora, porque nós elegemos 9 vereadores, né? O grupo do Laércio. Elegendo 9, pode-se deixar perceber, de repente, uma certa facilidade na tramitação dos projetos, que todos vão anuir com isso e com aquilo. Mas não é esse o papel do vereador. O papel nosso é ser extremamente vigilante, fiscalizador e legislar. É bom para a Câmara e bom para o prefeito. E o terceiro, uma Câmara realmente independente e que cumpra, né, com o preceito constitucional de que os poderes são independentes, e assim a gente deve ser, e harmônicos entre si, né? Tem que haver um bom bate-papo, um bom diálogo com o prefeito. Eu falo que eu fui presidente da Câmara na época em que o prefeito possibilitou a doação de terrenos para ambos os distritos industriais, né? As margens da BR, que é o distrito Dr. Firmino Rocha Freitas, e próximo ao Parque Têxtil, que é o distrito Dr. Werther Pereira Dias. E mesmo sendo, vamos dizer assim, na nomenclatura oposição, porque a favor das coisas boas, não tem como a gente ser oposição, eu tramitei com a maior tranquilidade todas as doações de terrenos junto com os colegas vereadores, levamos o prefeito na Câmara próprio Carlos Fávero, né, que você até no Sim. ar fala que ele não gosta da entrevista, não gosta de ir na Câmara, foi uma pessoa que foi na Câmara, que tratou desse assunto com a gente, que debateu, o procurador jurídico do município, doutor Rizieri, à época o diretor de indústria, o Miguelito. Então, esse bate-bola com o executivo, a independência deve existir, mas a harmonia, né? Mas também. Essa Câmara agora atual, raramente vocês foram contra algum projeto do João Carlos. É, então, o que acontece, Antônio Cláudio, é o seguinte. E é oposição, a maioria. A maioria dos projetos, prefeito não manda projeto ruim para a Câmara, vamos dizer assim. Prefeito manda um projeto para reforma do centro cultural, manda um projeto para doação de um lote para gerar emprego, um projeto para recapeamento de uma rua. Nenhum vereador vai votar ninguém contra. Ninguém vai votar contra. Mas tem projetos que a gente tem que se posicionar. Por exemplo, a criação do cargo de assistente social. Eu não sei se fui eu e. Acho que o Juninho da Capoeira, que foi contra. Acho que foi nós dois. Eu não me lembro se eu esqueci o nome de algum vereador. Peço desculpas já alguns com antecedência. Alguns votaram no primeiro momento contra e depois votaram a favor. Votei contra. Por quê? A gente se deparou ao longo desses 4 anos, e eu ao longo dos 8 anos, com respostas dos pedidos que a gente fazia ao prefeito, de que o município está em crise, que a arrecadação caiu, que a folha de pagamento está em seu teto. Aí, de repente, você recebe um projeto visando a criação de mais um cargo. E a criação desse cargo irá impactar o crescimento da folha, né? A ponto de um tribunal de contas notificar o prefeito para ter cuidado com a folha de pagamento disso, daquilo. Então, eu não posso ser contraditório com aquilo que o próprio prefeito apregoou. Eu não posso dar o voto favorável a um projeto que ele mesmo, ao longo do tempo, vem falando que a folha está alta. Então, é nessas horas que a gente... vota contrário, que a gente mostra posicionamento, e em outros projetos também que, por exemplo, essa semana mandou um projeto de R$47 mil para fazer o aterramento dos canteiros da Avenida Deputado Humberto de Almeida. A priori, a gente se posiciona, você não pode falar assim, sou a favor e ponto, acabou. Pera aí, vamos entender o projeto, vamos ver o que está acontecendo, porque nós já votamos esse projeto. Foi muito criticado, isso, quando o projeto chegou na Câmara. Aí qual que é o papel do vereador? E eu fiz, na comissão e de forma individual. Chamamos o Álvaro lá, o engenheiro técnico, veio, trouxe as explicações, provou por A mais B que aquela obra, ao meu ver, aí vai uma crítica, mal feita, foi executada conforme a planilha, só que sobrou um valor... de R$47 mil. Esse valor, para não ser devolvido ao Estado, o prefeito entendeu que há necessidade de fazer o preenchimento de terra nos vãos dos canteiros. E assim irá fazer. Só que tem a questão das palmeiras, que se preencher com terra causa o sufocamento do bulbo, da raiz, que pode levar a palmeira à morte. Então vai ser feito caixote de concreto. Então você tem que entender o que você está votando. E isso não é você ser contra, não é você ser cri-cri, não é. Você cumprir com a sua função. Pera aí. A obra estava concluída, agora não está mais. Aí você passa uma informação, de repente, para a população, até errônea e sem buscar o esclarecimento junto ao executivo. E isso eu tenho feito. Eu tenho sempre votei favorável à primeira votação. Mas na terça. Mas você é um dos poucos que fazem isso. Olha, Antônio Cláudio, eu acho complicado a gente, vamos dizer assim, falar dos companheiros. Tem uns que tem outros modos de fiscalizar, de repente tem gente que é muito pouco de papel, de ofício, mas tem uma ligação direta com o prefeito para fazer esse, aquele favor. Eu apareço muito, eu falo muito, eu cobro muito, por eu dou muita publicidade. Muito, por falar bem, você vai ser uma nova liderança dessa Câmara? Você é candidato a presidente dessa nova Câmara a partir de 2017? Podemos ter novamente você como presidente da Câmara? Eu acho... Falam muitos nomes aí, Felipe. Sim, sim. Eu acho, Antônio Cláudio, acima de tudo, que a presidência da Câmara tem que ser um consenso entre os 11 vereadores eleitos. Na eleição em que fui presidente, até foi uma falha não ter reunido os 11, mas conversei com os 11 de maneira individual. Eu reuni na minha casa os 8 vereadores eleitos pelo então prefeito que foi derrotado, Laércio, pedi o voto para presidente, mostrei o meu posicionamento, o que eu pretendia, e pedi voto dos outros 3 vereadores também. Eu acho que a presidência da Câmara deste mandato tem que surgir também de um consenso. E vou lhe confessar que as conversas que até então vêm surgindo, eu não estou confortável, porque grupos... de partidos já se reuniram e já lançaram este ou aquele nome, inclusive com interferência de pessoas que fazem parte desse partido, que não foram candidatas a nada. entendeu? Eu acho que o problema da presidência da Câmara, que é um cargo apenas de gestão da casa, tem que ser resolvido entre os 11 vereadores. E não tem que ter não, gente de fora dando palpite, como deram e estão dando. Então isso me deixa realmente desconfortável com relação à questão da mesa diretora. Um outro fato que eu falei há pouco é a questão da independência. Eu acho que a Câmara tem que ser independente, que é bom para ela enquanto casa, enquanto imagem no Legislativo, e bom para o prefeito. E quero ver como é que vai ser o desenrolar desse assunto até o dia 31 de dezembro, mas não vou negar não, Antônio Cláudio. Eu fui um presidente de Câmara que tive a oportunidade de atualizar o regimento interno, a lei orgânica, junto com os outros 10 vereadores. A gente não faz nada sozinho. Criamos o Código de Ética e Decoro Parlamentar, demos uma dinamizada na administração da casa, a questão de leis, de publicidade dos atos, a questão de cuidar do acervo de leis da Câmara, que até então ficava num porão jogado. A gente reestruturou, mexeu, fiz muita coisa na presidência da Câmara, tenho essa experiência, mas não sou eu que vou me lançar candidato. Eu acho que tem que sentar os 11. Está à disposição, então. Sempre e desejo também está. Sempre tem o desejo de ser presidente sempre, da Câmara. Sempre tive. É. Mas eu acho que nós temos que sentar os 11 e resolver. Não com influência de fora, porque é o que você imagina que está acontecendo. O Valtinho esteve aqui no mesmo lugar que você está e se colocou como também um provável candidato aí à presidência da Câmara. A gente ouve boatos também que o Silvio Dias gostaria de ocupar esse cargo, o Silvio que provavelmente deve estar no próximo sábado aqui no programa. Tudo começou com uma não aceitação, uma negação do Mindua, que parece que era uma unanimidade, não sei se era, mas pelo menos foi o que chegou até a mim. Mindua disse não, e aí abriu-se esse leque de opções. Temos 3 candidatos então, Felipe, é isso? Olha, Dias, Valtinho e Felipe. Eu sou pré-candidato, claro, sim. Quero sentar, estou esperando aqueles que não estou me lançando ainda, porque me parece que os outros já têm um trabalho, uma conversa com outros vereadores. Eu não estou me lançando, mas vou esperar que algum destes que querem ser candidatos, seja Silvio, seja Valtinho, assim como fiz há 4 anos atrás, tenham a liderança de chamar os vereadores para conversar e decidir. Que é o que não está acontecendo, ao meu ver. Que não aconteceu até agora. Mas isso, Antônio Cláudio, é muito bom dizer assim que a disputa pela presidência é uma coisa, mas em nada atrapalha a harmonia da casa, o trabalho que os 11 vereadores vão fazer de forma conjunta com o prefeito, visando o bem da cidade. Essa é uma questão à parte, é uma questão de disputa interna em que nada interfere. Eu sendo candidato a presidente, perdendo a eleição para presidente, ou sendo candidato e ganhando, companheirismo e amizade com os 11 vereadores será o mesmo. Giovanni Moraes, parabéns, Felipe, faz a diferença para a Guaranésia, está dizendo aqui. Obrigado, Geo. Valeu, Giovanni, um abraço para você. Você tem cobrado muito, né, e cobrou bastante a realização do leilão de veículos, várias vezes, inclusive aqui no programa, e agora vai sair, né? Leilão, sim. É uma questão também que eu trago uma pergunta. Será que de repente, se a gente não tivesse usado o seu programa como ferramenta, o Facebook como ferramenta para expor a real situação dos carros, a questão de acúmulo de água e possível proliferação do mosquito da dengue, a presença de animais peçonhentos, de roedores nesses veículos velhos, sucateados que estão no pátio, será que se a gente não tivesse chamado a atenção da maneira como a gente chamou ao longo desses anos que a prefeitura iria realizar esse leilão? Pode até ser que iria, pode até ser que estivesse nos planos, mas acredito que a cobrança do vereador, a publicidade dos atos, a divulgação da necessidade de se fazer um leilão, colaborou muito para que ele acontecesse. E fica aqui, a gente cobra, mas parabeniza a administração João Carlos Minguilo, que realizará dia 1º de dezembro o leilão de forma presencial, mas que no site, salvo engano, www.fernandoleilões ou leiloeiros, já está disponível para os lances virtuais. É um pecado, ao meu ver, você leiloar veículos ali de 2005, 2006, tem carros particulares de 2005, 2006 que estão andando pela cidade tranquilo. E a depreciação dos veículos públicos, a maneira como ela acontece, é muito triste, a ponto de chegar num estado em que eles estão inservíveis, imprestáveis, cujo custo de manutenção não compensa. É triste dizer isso, mas por outro lado é bom pela questão da saúde pública, que a gente vai estar tirando esses veículos sucateados do pátio, e pela questão também do valor arrecadado, fazer com que a prefeitura possa adquirir, de repente, um veículo ou dois veículos que estarão novos na rua, trazendo aí utilidade à população. Há uma má utilização, né, Felipe? Evidente, né? Sim, o que falta, Antônio Cláudio, até muitos dos motoristas, a gente não pode generalizar, são zelosos para com os veículos, mas falta um controle de peças, um estoque, de repente um almoxarifado, uma pessoa que conduza isso aí de uma maneira melhor. A questão da licitação também, um veículo estraga, demora-se não sei quanto tempo para vir a peça, aí quando vem a peça, o veículo não pode parar porque tem que continuar andando, porque o veículo da saúde anda demais, aí já estragou uma outra parte do veículo e com isso vai depreciando. Então são uma série de fatores, desde o mau cuidado até a falta de peças, a burocratização do sistema para comprar peças, que levam esses veículos a chegar nesse estado, mas precisa melhorar. Com esse corte de gastos aí que o governo está pregando aí na mídia, o governo federal, que provavelmente o Laércio vai ter que fazer aqui, seria possível cortar gastos também no legislativo, diminuindo o salário dos vereadores, Felipe, ou não? Então, Antônio Cláudio, essa questão do salário dos vereadores é uma questão amplamente discutida aqui no seu programa. Só no meu programa. Só no programa do Antônio Cláudio, mas eu acho, Antônio Cláudio, são... Nas redes sociais. São quatro coisas que eu vou dizer. Primeiro, a questão constitucional. Os limites em que se pode se gastar com as despesas do Legislativo estão dentro do que a Constituição diz. A Prefeitura encaminha 6% do orçamento anual para a Câmara e a Câmara hoje gasta em torno de 3 a 3,5%. O restante é devolvido, em torno de R$500.000 por ano é devolvido à Prefeitura. O segundo é a questão contábil, né? Nós estamos dentro do teto também do que a Constituição apregou de que um vencimento, um subsídio de um parlamentar municipal deve ser equiparado ao do estadual, que são 30%. Um salário hoje de 30% de um vereador equiparado ao de um deputado estadual seria hoje em Guaranés em torno de R$7.000, R$8.000. O salário aqui é R$4.720 bruto, R$3.820 líquido. Então está, obedece os ditames legais e contábeis. A terceira questão com relação ao salário, que eu já me posiciono, que eu sou favorável, que mantenha esse valor, eu acho importante que os veículos de comunicação, eu não acho ruim não, eu só acho ruim de repente de pegar só no pé do vencimento dos vereadores e não questionar, por exemplo, delegado, juiz, promotor, prefeito, vice, outros cargos também. Porque o vereador é um poder constituído assim como o outro, nós somos autoridade na cidade também. Mas eu acho salutar que os programas de rádio, com as redes sociais, trate dessa questão, porque faz com que a população conheça, fera, peraí, o salário do vereador lá em Guaranés é líquido, é R$3.800, opa, eu vou fiscalizar, eu vou ver o que esse vereador está fazendo para fazer jus a esse salário. Então eu acho importante, e ao mesmo tempo que eu acho importante essa chamada de atenção para o salário do vereador, eu acharia importante também, isso o seu programa faz, mas que as mídias, outras mídias, que as redes sociais chamassem atenção também para outras questões, para outros problemas que o município tem, como por exemplo a questão do distrito industrial. E aí, finalizando a questão do salário, para mim, Felipe, que trabalho, que faço jus a cada centavo que recebo como vereador, quanto mais esse tipo de discussão tiver nas redes sociais, nas rádios, quanto mais baixo assinado tiver, para mim melhor é. Porque a população vai falar, esse faz jus ao salário que ganha. O Felipe trabalha. Você mudou de opinião. Então eu acho bom que tenha. Em que aspecto? Porque quando lá atrás teve o aumento do salário, você votou contra. Votei e me lembro, Antônio Cláudio, que na época o que eu questionei não foi o aumento do salário. Nós fomos vereadores de 2009 a 2012 ganhando acho que 1.700 por mês, alguma coisa assim. Passou para 3.900. Você votou contra. Votei contra por quê? Justamente por não ter acontecido o que está acontecendo agora. Quando aumentou, porque na verdade nós, dos 3.900 até aqui, nós não tivemos aumento, né? Nós tivemos os reajustes de acordo com o INPC. Ainda bem, né? Ainda bem. E todos os reajustes, eles foram eles tiveram publicidade, né? O Expresso tratou, outros programas trataram, o jornal. Então a população ficou sabendo e teve a oportunidade de questionar o Felipe. Felipe, por que que isso está acontecendo? Como é que isso funciona? Naquela época, por que que eu me posicionei contra? Não contra o valor, foi contra a maneira em que o processo de tramitação do projeto aconteceu. Apresentou-se, não foi bem assim, mas vamos dizer assim, de uma maneira grosseira. Fala, né? É, calado, apresentou num dia para votar no outro. Então, eu acho que quando as coisas são feitas com clareza, com publicidade dos atos, e se eu faço jus e tenho merecimento àquele subsídio que recebo, eu não vejo problema nenhum em me posicionar dessa forma. Mas, voltando ao gancho que dei, a gente não pode deixar também de conhecer o trabalho do vereador. A população tem que cobrar o salário, mas tem que cobrar, por exemplo, nós estamos com um problema lá no distrito. Será que a população sabe o que está acontecendo? Por que não cobrar o vereador também? Ó, Felipe, eu quero que você vá lá, que você denuncie, que você faça isso, que você faça aquilo. Porque não é só o salário do vereador que é o centro de discussão de tudo que acontece na Câmara. Porque chegou de um jeito em Guaranésia, e uma coisa que eu não percebo em outras cidades, isso é fato, que falou-se em Câmara Municipal, fala só em salário de vereador, não fala mais nada. E muitas das pessoas que coordenam, de repente, baixo assinado, essas coisas, são ligadas a algum partido ou tem ou terão alguma motivação política daqui para frente. E isso estou falando aqui, mas a história há de provar. Que muitas pessoas, por exemplo, não é uma crítica, é o Mindua. Ele era contra, nunca falou que ia mexer com política e agora é vereador. Então a história prova. Até acredito que ele deve encabeçar algum projeto, alguma coisa nesse sentido. É o perfil dele, a gente tem que respeitar. Mas a história, aos poucos, né, vai mostrando que as coisas não são bem assim. Mas você falou que a única Câmara que quando a gente fala aqui da região, a gente lembra de salário é de Guaranésia, mas é porque a de Guaranésia é a que mais ganha na região, né, Felipe? Ah, não é? Guaxupé é 4.200. Eu não tenho conhecimento do subsídio, né, das outras. É menor que aqui, São José do Rio Pardo é 3.000 e pouco. Quer dizer, você acha justo o vereador ganhar R$4.723, tá, que vai diminuir, não é o salário bruto, vai diminuir um pouco. Eu acho que eu, Felipe, sim, pelo trabalho que eu faço, sim. Agora, o que se pode, de repente, conversar e flexibilizar, que até pode ser, até que seja uma proposta, é uma questão, por exemplo, do congelamento, né, desse subsídio nos próximos 4 anos. Além de não ter aumento, que provavelmente não vai ter mesmo, não se dar o reajuste. Então, de repente, essa é uma proposta bacana para se encampar. Então, tá, pro Felipe, então, é justo receber. Mas e os demais vereadores? Nós não gastamos só com o Felipe. Então, Antônio Cláudio, aí é o que eu falo da questão da conscientização política, né? A gente tem que parar de votar somente por amizade ou por acreditar que aquela pessoa fez um favor ou porque aquela pessoa é boazinha. A gente tem que colocar pessoas para ocupar cargo que a gente sabe que vai ter a capacidade e o comprometimento de, primeiro, legislar em prol do município, fiscalizar os atos do executivo e fazer jus ao subsídio que merece. Então eu acho que isso nunca vai acontecer. Eu acho que está mudando, né? Agora há pouco a gente falou da questão dos jovens, da maturação dos jovens na questão política, deste amadurecimento. Eu acho que o processo é lento, mas aos poucos a juventude vem participando, vem se envolvendo, a própria população como um todo vem tendo uma conscientização política melhor e as redes sociais colaboram muito com isso, programas de rádio como o seu colaboram muito com isso. Felipe, por que a Câmara nunca chamou a população para discutir essa questão de salário? Nunca chamou para discutir? Então, pra... a vez que eu me posicionei contrário foi por isso, pela falta de diálogo. Agora, as outras vezes, todos os reajustes que foram dados foram públicos, foi divulgado no seu programa, foi divulgado em jornais, foi divulgado no então, site da Câmara. A população quer que o vereador ganhe? Não, eu acho assim, Antônio Cláudio, todo mundo assina um abaixo-assinado, mas de repente não vai lá na Câmara no dia da reunião ver como é que cada vereador se porta, como é que o vereador votou esse ou aquele projeto. Então, do sossego dos nossos lares, cobrar sem saber o que está acontecendo, eu acho complicado. A participação popular nas reuniões da Câmara é muito pequena, entendeu? Ninguém sabe. A gente vem aqui no seu programa, você divulga um projeto, ó, o reajuste esse ano foi de tanto. ninguém vai na votação, ninguém se falta, interessa. Falta então a participação do povo. Falta, então, tem que... Você acha que se o povo... Tudo que nós fizemos até agora, lógico que é válido, mas nós fizemos, né, a transmissão das reuniões, os jornais, levamos notícia, trouxemos para a rádio, debatemos, programas como o seu dão abertura, as redes sociais falam, mas a participação é muito acanhada, né? Não... É, falta essa conscientização. Falta. Se a população fosse mais consciente, você acha que ela aceitaria esse salário de 4.700, que o ano que vem deve chegar a quase 5? Não chega porque foi dado 0% de aumento, né? Isso aí mas também tem reajuste. Isso aí é uma outra mentira aqui, que é reajuste? Não tem reajuste porque o agente político que... pela Constituição Federal, no primeiro ano de mandato, ele não pode ter reajuste. O que a gente fez agora na presidência do Ismael foi ter apresentado um projeto de 0% de aumento para o ano de 2017. Então vai ficar em 4.700. Isso, você acha a gente espera que seja até o final do mandato. Então você acha que a população, se ela fosse mais consciente, ela aceitaria esse valor para os 11 vereadores de 4.700? Não digo aceitaria, mas se conhecer de perto o trabalho do parlamentar, realmente a função do parlamentar, se acompanhar as reuniões, se souber da responsabilidade de um parlamentar, de um presidente de Câmara, por exemplo, né, as questões que são atinentes ao cargo, a responsabilidade do vereador, o compromisso que ele tem com a cidade, as cobranças que são feitas diariamente, porque uma coisa que acontece, até eu vejo muita gente falar aqui no seu programa, ah, eu recebo, mas eu ajudo o povo, ah, eu vou receber salário e eu vou doar, isso não serve como justificativa, né? Eu ganho porque eu vou ajudar, não é isso. O que acontece é que nas falhas da administração, nos problemas sociais e financeiros que a população tem, nos pedidos de apoio, de patrocínio, disso, daquilo, realmente acaba caindo um pouco sobre o vereador e, na medida do possível, alguns no que podem fazer ajudam e têm satisfação ajudar. Por exemplo, tem movimentos culturais na cidade que eu faço questão de apoiar, porque eu sei que aquele tipo de movimento está, de repente, colocando uma criança praticando uma atividade cultural, uma atividade esportiva, tirando ela de um outro caminho, do caminho das drogas, mas isso não justifica. Mas eu acho que falta, sim, essa participação, esse conhecimento do que é realmente a função do vereador. Que muita gente, infelizmente, não sabe mesmo, né? Tem mais gente. Bom, antes de encerrar aqui o nosso bate-papo, eu até deixei anotado aqui pra gente falar do Distrito Industrial, que você participou comigo, acho que umas duas semanas atrás. Falou bom dia, para falar em que pé que está os terrenos que não foram utilizados pelas empresas que ganharam, né, terrenos. Vão ser devolvidos? Que situação que está, Felipe? A gente está cobrando, Antônio Cláudio, as doações que foram feitas são denominadas doações com encargos, ou seja, doações com o compromisso de que aquela empresa que vai receber um terreno que é público, que foi desapropriado com finalidade pública, iria construir para gerar empregos no município, investimento, tributos. E na doação, uma das cláusulas previa que, contados 3 anos a partir da entrega da carta de doação do terreno, essas empresas deveriam ter iniciadas as atividades. Tinham prazos, né? Sim. Prazos serem cumpridos. No Distrito Industrial, Dr. Firmino, ali perto da rodovia, esse prazo vence agora em dezembro. E no distrito do Dr. Werther, próximo às indústrias têxteis, venceu em dezembro de 2015. E a gente sabe que algumas empresas sequer começaram, outras fizeram só a terraplanagem e parou. São vários os fatores que contribuem para isso. Dificuldade financeira, de repente a pessoa não ter a escritura na mão e possibilitar que ela capite um empréstimo numa instituição bancária. Mas a pessoa assinou esse compromisso, ela se comprometeu com o município, ao receber o terreno, em gerar emprego e investimento na cidade. E não fez. O que a gente quer? Na verdade, eu não quero que devolva. Eu quero que a pessoa inicie, mesmo fora de prazo, que a pessoa dê início ao seu projeto, que comece a levantar as paredes, que comece a construir para gerar emprego. Porque a gente sabe Se ela já não cumpriu, Felipe, o prazo... Mas é o que eu falei, a conjectura no país hoje, econômica, as dificuldades estão muito grandes. Muitos, né, não conseguiram por isso. Mas, de repente, se houver uma cobrança do executivo, assim como eu estou cobrando que o executivo cobre essas empresas, alguns vão falar, realmente não deu para mim, está aqui, estou devolvendo o terreno, doa para uma outra empresa que vai capacitar e gerar emprego. Nós temos, por exemplo, o caso de uma empresa de fora que ganhou um terreno aqui, está um mato danado, não deu satisfação, veio aqui, vendeu um tanto de ilusão para nós vereadores, que a frota era desse tamanho, que vai vir, que vai gerar. Depois, a desculpa extraoficial que a gente tem aí é que ela fazia parte de um pool de empresas em determinada verba federal, de uma obra e tal, tal, tal, e ela tomou um cano de uma dessas empresas envolvidas na Lava Jato que não permitiu que ela construísse em Guaranésia, sabe? Então, vamos devolver o terreno. Tem gente aqui em Guaranésia, pequenos empresários, pessoas que trabalham no fundo de uma garagem, que paga aluguel, que paga que gera 5 empregos, de repente vai gerar só mais 5, mas são mais 5 famílias que vão estar empregadas na cidade. Então, isso que a gente quer, que o prefeito João Carlos, até dia 31 de dezembro, dê uma resposta ao vereador Felipe e também aos 11 vereadores deste mandato, como vai ficar a situação dessas empresas. Se a prefeitura vai exigir a devolução ou vai, de repente, fazer uma emenda na lei, encaminhar um projeto para a Câmara dilatando esse prazo com uma justificativa. Não pode ficar simplesmente passo a bola para o próximo prefeito resolver, porque a responsabilidade foi dessa gestão. É. E é assim que penso. E as questões também ambientais que envolvem o distrito às margens da BR, que estive lá, a ET está com problema, a ET provisória está com vazamento. Você colocou fotos, né, Nuno? Sim, sim. Eu acho que o volume de com a instalação de todas as indústrias lá, essa ET provisória não vai suportar, já está com problemas. A questão do manilhamento de umas que não tem ligação direta com a ET, chega numa boca de lobo, havendo transbordo do líquido lá e contaminando com isso o lençol freático, também tem que resolver esse problema. Então são problemas que a gente levanta, que a gente fiscaliza, que a gente corre atrás, faz jus ao salário que a gente recebe, vamos dizer assim, Antônio Cláudio. E cobra do prefeito para que aconteça. Quanto tempo você fica por dia na Câmara, Felipe? Eu fico normalmente o quê? Das 15 para 1 até umas 5 horas da tarde, todo dia. 4 horas? 3 horas? É, por aí, 4 horas e pouquinho. É o recordista de permanência? Ah, quem mais fica? Se tivesse um cartãozinho de ponta ali, acho que sim. A média é o quê? Cada 10 minutos? Não sei, Antônio Cláudio. Eu acho que. Não, você sabe. Você não, fica eu acho assim, eu acho. Eu acho complicado a gente falar sem a pessoa estar aqui para responder, porque assim, a gente sabe que tem vereadores que têm uma outra profissão, mas que conseguem exercer o seu mandato de uma outra forma. Eu, como eu disse, no momento eu sou servidor público, eu tenho a prerrogativa, a possibilidade de me afastar do cargo para me dedicar à função de vereador. Mas existem outros vereadores que não têm essa possibilidade, mas que não deixam de exercer o seu mandato de outra forma. Tem vereador, por exemplo, tem gente batendo na porta de casa, cobrando alguma coisa às 10, 11, meia-noite, entendeu? Então, cada um à sua maneira realizou o seu trabalho e justiça seja feita. É a questão da renovação da Câmara. Realmente renovou, né? Dos 11 ficaram só 2. Mas se você pegar a votação dos vereadores que lá estão agora, todos foram bem votados. Todos claro, foram bem avaliados. Então, essa Câmara não é a tragédia como pintaram. Isso jamais, né? Jamais, você acompanha o programa, sabe que eu jamais falei isso. Muito pelo contrário. Sim, sempre sim. Coloco essa Câmara como uma das melhores da região. Sim. A única coisa que eu não concordo é a questão do salário. Que eu acho que nas cidades aí é raro você ver um programa igual o seu, que recebe vereador, que a gente troca informação, debate, desgaste. Porque pro vereador é como ele fica quietinho no canto dele, não omitir opinião, não falar nada. Aqui em Guaranésia, não. Aqui a política acontece. Os vereadores vêm aqui, debatem, você questiona, põe a gente na parede, outros programas o fazem. Isso é muito importante, isso é a maturação da democracia, é a conscientização política da população. A questão da conscientização política. Narciso Ferreira, vereador que você vai... Grande amigo, Narciso Ferreira, estaremos juntos. Um abraço. Narciso, a gente vai acompanhar o trabalho dele, que ele falou que se precisar ele vai para as estradas rurais. Coisa boa. Fazer o serviço de obras, né, Narciso? Ele entende do serviço. Um abraço para você. Felipe, valeu, muito obrigado pela participação, viu, mais uma vez, show de bola. O Felipe sempre que vem aqui é um vereador que fala muito bem, sempre tem bons argumentos, né? Não concordamos com muitas coisas, é claro, mas faz parte, né, Felipe? Só o salário, né? Talvez seja só o salário mesmo. A gente vai continuar brigando para reduzir o salário, viu, Felipe? É importante. Valeu, Felipe, obrigado pela participação, viu? Obrigado, Antônio Cláudio. Só para registrar, eu quero dizer que é com muito orgulho, mas acima de tudo com muita responsabilidade, que eu assumo o meu terceiro mandato como vereador, dia 1º de janeiro. Espero fazer jus novamente a todos os votos recebidos. Queria agradecer os meus familiares, os meus apoiadores, apresentadores, os meus colaboradores, mandar um abraço para Luciana, para o Gabriel, para Nayara, para o meu irmão, que é meu cabo eleitoral, meu braço direito, para toda a minha família, para minha esposa, para minha filha, meu pai, minha mãe, todo mundo que me ajudou, que acredita em mim, que torce por mim, e pode ter certeza que continuarei transparente, eficiente, legislando e fiscalizando com a mesma seriedade do Felipe lá de 2009, que entrou sonhando com uma Guaranésia melhor e vai continuar batalhando para que isso aconteça. Vamos falar muitas vezes, hein, durante esses próximos 4 anos, né, Felipe? Se Deus quiser, esperamos que somente para coisas boas. Ah, valeu, Felipe. Um abraço, intervalo em comercial. Eu volto em instante seguindo a programação aqui do Expresso. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.